diante da palavra, porque a palavra cura. Tem um salmo que disse, Deus mandou a palavra para curar. Cite, na hora da misericórdia me apropriei da graça. Escute o testemunho. Leila de Patos de Minas. Padre, hoje, na hora do texto da misericórdia, dia 7 de fevereiro, eu estava com o meu ouvido doendo muito. E o senhor disse para colocar água benta, e eu coloquei água benta. Passei na minha orelha, para todos os lados, assim. E eu fui curada com a graça de Jesus. Eu fui curada na hora da misericórdia com a água benta. Eu agradeço por a graça recebida. Fique com Deus. Amém. Um abraço a Patos de Minas. Vamos escutar a palavra e rezar? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. E pra pessoa certa. Palavra como pedra. Precisa ser. Quem sabe o valor cuida bem do que te. O texto de hoje. Lucas 4, 24, 30. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta e vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e uma grande fome atingiu toda a terra, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A verdade, ela provoca reação de aceitação, de mudança ou de rebeldia e negação. No caso, a verdade que Jesus proclama provoca no coração dos interlocutores, dos ouvintes, uma repulsa. E o que faz? Eles acabam por querer matar Jesus. Levam ele para o alto do morro e tentam jogá-lo no precipício. O mesmo Jesus que disse, a verdade vos libertará. E eu me dou conta que quantas vezes a gente não quer saber a verdade. Não nos interessa a verdade. Porque a verdade incomoda. A verdade provoca. A verdade intimida. A verdade, de fato, liberta. Filhos e filhas, a quaresma já vai adiantada. O ano segue o seu ritmo e nem eu, nem você, nem o melhor relojoeiro do mundo poderá parar o tempo. Então, como nós estamos nos posicionando na vida? Eu gostaria que você, nessa segunda-feira, começasse a refletir sobre a sua vida. Senhor, eu não quero ouvir falar de Ti. Eu não quero falar de um Deus que eu aprendi na catequese. Eu quero falar de um Deus que eu sinto, que eu presencio, que eu posso provar a partir da minha experiência. Eu quero sentir, eu quero provar. Não me basta saber, eu preciso sentir. Sentir esta força, sentir esta presença. Ilumina passo a passo meu andar. Não me basta saber. Hoje eu quero sentir. Sentir teu braço nessa hora da misericórdia, Senhor, vir em meu encontro. Sentir que no teu nome encontro o poder, Jesus misericordioso. Tua mão está a me embalar e guia os meus passos onde eu andar. Sentir que tua presença se faz em mim, no meu mundo de trabalho, onde quer que eu esteja, Senhor, que estás agindo. Eu quero sentir o teu poder. Quero sentir a tua presença. Eu quero sentir, Senhor Jesus, age em mim. Senhor Deus, nessa hora da misericórdia, derramai chuvas de bênção sobre nós. Confortai-nos, Senhor, e levai-nos uma experiência do teu amor. Nós clamamos, Senhor, nós pedimos, nos escute. Hoje eu quero provar esse grande amor que vem do teu altar. Eu quero provar, Senhor. Eu quero sentir. Tire esse coração de pedra, coloque um coração de carne, Senhor. Um coração que pulsa. Sentir tua presença, Senhor, como a samaritana sentiu no poço de Jacó. Levanta a tua mão direita e clame a misericórdia do Senhor. Nós que estamos rezando, acabamos o terço da misericórdia, escutamos a palavra do Senhor. Guia os meus passos, Senhor, e daqueles por quem rezo nessa hora da misericórdia. Seu Espírito age. Eu quero sentir a tua misericórdia, Senhor. Eu já estou indo para a bênção final, mas aumente o volume do rádio. Deixa ecoar dentro do seu trabalho, deixa ecoar na sua casa, vai! Senti teu braço forte a me envolver. Força! Senti que no teu nome encontro poder. Senti que a tua mão está a me embalar e guia os meus passos onde eu andar. Abençoai, Senhor, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai essa semana que começa. Afugentai todo mal em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.